Então, imagina só a seguinte situação. Lá em 2023, rolou uma mudança super burocrática, tipo, num contrato de trânsito de um gasoduto na Ucrânia. Lembro bem disso. Pois é. E aí, do nada, o preço do pão e dos vegetais disparou a milhares de quilômetros de distância, tipo, afetando o supermercado de um monte de gente aqui no hemisfério sul. É, parece o famoso efeito borboleta, né? Exatamente. À primeira vista, não faz o menor sentido. Como é que um cano de gás no leste europeu altera o valor do almoço de quem está ouvindo a gente agora? É uma cadeia invisível e é super complexa. Sim, e é por isso que hoje a gente está fazendo esse mergulho profundo numa pilha de fontes fascinantes, tipo relatórios de inteligência de mercado, análises de cadeias de suprimentos globais, artigos sobre transição energética, documentos agrícolas, tudo isso. Tem bastante material, hein? Demais, mas a nossa missão nessa imersão de hoje é justamente decodificar essa geopolítica global. A gente quer entender como o controle dessas matérias-primas dita, sabe, absolutamente tudo, desde a estabilidade de um governo até se a gente vai conseguir produzir comida. E dita mesmo, é a base de tudo. E olha, para o pessoal que está acompanhando a gente, talvez começando do zero absoluto e precisando ficar afiado para uma prova, a nossa regra de ouro hoje é a seguinte: não precisa decorar nome difícil de tratado ou país de primeira. O segredo é entender o porquê das coisas acontecerem. Perfeito. É o famoso olhar para o tabuleiro e não só para as peças, né? E essa conexão entre o gasoduto e o pão que você falou, ela ilustra perfeitamente o que a gente chama de dependência em cascata. Quando a gente observa a geopolítica hoje, lendo essas fontes todas, fica muito claro que a superfície diplomática, sabe? Aquelas cúpulas com presidentes, os discursos bonitos, aquilo ali é só o teatro. É só a ponta do iceberg, né? Exatamente. O verdadeiro motor das relações internacionais, assim, o que move as coisas de fato, é o controle sobre os pontos de estrangulamento de recursos críticos. E o gás natural europeu é um clássico ponto de estrangulamento. Mas por que exatamente o gás? Tipo, não é só para gerar eletricidade? Então, não. Ele não serve só para gerar energia ou aquecer a casa da galera no inverno lá na Europa. Ele é a matéria-prima química fundamental para produzir fertilizantes nitrogenados. Ah, e sem fertilizante não tem agricultura em larga escala. Bingo. E aí a gente já começa a desempacotar o núcleo desse problema todo. Para entender o mundo, primeiro a gente precisa entender pelo que as nações estão brigando, sabe? Faz sentido. E lendo o material, eu reparei que tem uma diferença colossal entre um tipo mero recurso natural e o que a galera de inteligência chama de recurso estratégico. Sim, é uma diferença vital para quem vai fazer prova. É, porque, assim, recurso natural é qualquer coisa extraída da natureza, né? Areia, madeira, luz do sol. Mas para receber o selo de estratégico, ele tem que cumprir dois critérios inegociáveis. Isso. Quais são os critérios que as fontes apontam? Primeiro, ele precisa ser o pilar mestre da sobrevivência econômica ou militar de um país. E segundo, ele tem que ser geograficamente mal distribuído ou super escasso. É como se a Terra fosse um gigantesco jogo de tabuleiro, sabe? Adoro essa analogia. Né? Os recursos estratégicos, tipo água, minérios raros, petróleo, eles são as fichas de poder do jogo. Quem concentra essas fichas acaba ditando as regras do comércio mundial. É bem por aí mesmo. O lítio e o cobalto hoje em dia, ou o petróleo no século passado, eles se encaixam perfeitamente nessa definição. A distribuição desigual é o que cria a alavancagem, entende? Porque se todo mundo tivesse, não ia ter graça. Exato. Se todas as nações tivessem reservas abundantes de urânio, de terras raras, não teria nenhum valor geopolítico nesses materiais. O poder nasce justamente da assimetria. Da falta que ele faz para o vizinho. Pois é. E quando uma nação concentra a extração ou processamento de um recurso vital, um recurso que os outros precisam desesperadamente para manter as fábricas rodando, ela ganha o poder de usar esse fluxo comercial como uma verdadeira arma de política externa. Quer dizer, fechar a torneira não é mais só o mercado oscilando, é uma ameaça. Com certeza. O corte no fornecimento vira uma manobra de coerção pura e simples. Aquele caso da redução do fluxo de gás de Moscou para a Europa no último dia do acordo com Kiev é o exemplo de livro didático disso. Mas vem cá, Isso me leva a uma dúvida que sempre bate e é um dos maiores paradoxos que a gente encontrou nos textos. Se um país tem muitas dessas fichas, imagina que ele tem montanhas de minério de ferro, bacias gigantes de petróleo. Pela lógica, ele não deveria ser automaticamente rico, desenvolvido e, tipo, intocável? É, a intuição diz que sim, né? Mas a realidade é outra. Porque os textos sempre falam sobre a dependência e a pobreza dos países produtores. Eu fico meio sem entender. É o que a literatura econômica chama de maldição dos recursos, ou então de doença holandesa. E assim, o mecanismo por trás disso é brutal de assistir. Como é que funciona na prática? Pensa assim, quando um país descobre uma reserva colossal de uma commodity valiosa, o mundo inteiro corre para comprar. Isso gera um fluxo gigantesco de dólares entrando na economia local de uma vez só. Tá, e dinheiro entrando parece bom, né? Parece. Mas a consequência imediata é que a moeda desse país se valoriza absurdamente, de forma artificial. Com essa moeda supervalorizada, qualquer outra coisa que esse país tente exportar, sei lá, sapato, software, trator, fica extremamente cara. Ah, entendi. E aí perde a competitividade lá fora. Ninguém vai querer comprar o sapato se ele está custando o triplo do preço por causa do câmbio. Exato. Então o setor industrial local simplesmente atrofia. A nação para de fabricar coisas, porque, no fim das contas, fica mais barato importar tudo usando os dólares que eles estão ganhando com a exportação daquela matéria-prima bruta. Nosso país vira tipo uma máquina de um botão só sabe extrair e exportar uma coisa. Perfeito. E o perigo gigantesco dessa hiperespecialização é a vulnerabilidade absoluta. A economia do país fica totalmente refém das flutuações de preço que são decididas lá longe, nas bolsas de valores internacionais. Tipo, se o preço global do barril de petróleo cai pela metade porque rolou uma crise na Ásia. A arrecadação daquele país exportador despenca da noite para o dia. O governo fica sem grana para pagar os funcionários, os programas sociais quebram e a inflação lá dentro dispara. Ter a riqueza no subsolo não significa deter o poder. Então o poder real está em processar isso, em transformar em tecnologia, né? Sim, e em ter uma economia diversificada. É uma dinâmica de risco constante. E ligando isso com o que a gente viu no século XX, fica super evidente que a ficha mais valiosa desse tabuleiro, o recurso estratégico supremo, foi a energia. Sem dúvida, os combustíveis fósseis. Sim, o petróleo e o gás reescreveram as fronteiras. Eu gosto de pensar no petróleo como se fosse a corrente sanguínea da economia global, sabe? Ah, boa comparação. Porque se o fluxo de sangue para, os órgãos vitais, que seriam os transportes e a indústria, sofrem um colapso imediato. E a gente viu isso acontecer ao vivo na crise do petróleo de 1973. É o estudo de caso definitivo sobre isso, para quem está anotando. O que rolou nessa época mesmo? Ah, o OPEP decidiu impor um embargo e reduzir a produção de petróleo. O resultado? Os preços quadruplicaram em questão de meses. E o impacto não foi só a gente reclamando de postos de gasolina vazio. Foi muito mais profundo, né? Foi uma inflação global sistêmica e uma baita recessão nas economias ocidentais. Foi bem aí que a ideia de independência energética virou uma obsessão de segurança nacional para qualquer potência industrial. Exatamente. O que explica todas aquelas alianças complexas, a proteção militar pesada em rotas navais. Garantir que os navios petroleiros passem tranquilos é tratado com a mesma seriedade que a defesa do próprio território. Só que aí, lendo o nosso material de hoje, a gente chega num baita plot twist nessa história. A transição energética. Sim, porque o que acontece quando esse sangue começa a adoecer o corpo? A emergência climática está forçando todo mundo a trocar o motor com o carro em movimento. É um esforço monumental. A migração para as renováveis, tipo eólica e solar, e os carros elétricos, não é só uma urgência ambiental. É também uma tentativa de fugir dessa velha geopolítica do petróleo. E confesso que quando eu comecei a estudar isso, a lógica me pareceu perfeita. Tipo, ah, vamos usar o sol e o vento. Ninguém é dono do sol. O vento bate em todo lugar. Acabou a geopolítica. Não tem mais briga por recurso. Todo mundo pensa isso no começo. Pois é, a gente acha que vai ficar livre daquelas chantagens, mas os textos mostram um cenário completamente diferente. A transição não elimina a briga. Ela só muda o foco para novos gargalos. Exato. A gente está trocando a dependência feroz de barril de petróleo por uma dependência mais feroz ainda de minerais críticos e de tecnologia para bateria. Porque não dá para guardar a luz do sol numa caixa de sapato, né? Não dá. Para capturar e armazenar essa energia de um jeito eficiente, a gente precisa de uma quantidade absurda de lítio, cobalto, níquel, cobre e as famosas terras raras. Uma turbina eólica no mar, ou a bateria de um carro elétrico, são maravilhas químicas que dependem de coisas que não estão espalhadas igual pelo mundo. E a parte que eu achei mais louca nas fontes, o gargalo nem é só achar ou extrair o minério. Não é. Funciona tipo um funil gigante. Aham. Não é. A gente tem vários países, tipo Austrália ou lá no Congo, despejando a pedra bruta na parte larga do funil. Uhum. Extraindo sem parar. Mas quase todo esse material precisa passar pelo pescoço super estreito do funil antes de virar, de fato, um painel solar. E esse pescoço hoje tá onde? Tá todinho na China. Em Trencianuit, o domínio chinês no processamento e refino desses minerais é fruto de um planejamento de muito longo prazo. Refinar terras raras é um negócio intensivo, caro e super tóxico para o meio ambiente. E ninguém no Ocidente queria fazer isso no quintal de casa, né? Pois é. Nas últimas décadas, as nações ocidentais foram terceirizando tudo isso. E a China foi lá e subsidiou massivamente a construção de toda a infraestrutura para refinar isso. Jogada de mestre. Hoje, eles podem até não minerar todo o lítio do mundo. Mas em alguns casos, eles controlam mais de 80% da capacidade global de transformar a pedra no pó químico da bateria. É bizarro. Isso inverte a balança de poder total. Se amanhã rolar uma briga diplomática, o medo não vai ser ficar sem barril de petróleo. Vai ser ficar sem os ímãs e os cátodos de bateria para o resto do mundo. É uma transferência drástica de influência geopolítica. Que inclusive é um pesadelo para os petroestados atuais, como a Nigéria ou a Venezuela. Imagina a economia inteira de uma nação estruturada para vender uma coisa que o mundo já decidiu que quer parar de comprar. É uma bomba relógio para eles. Se as receitas do petróleo caem, não entra dólar. E sem dólar, eles não conseguem importar nada. O que nos joga direto para o nosso último e mais importante ponto do debate. Nenhuma nação sobrevive, não importa se tem painel ou solar infinito, se a população não tiver o que comer. Chegamos no fim da linha, o alimento. A produção alimentar é o teste de estresse definitivo de qualquer sistema global. E as nossas fontes trazem uma distinção impecável para o pessoal que vai fazer prova. A diferença entre segurança alimentar e soberania alimentar. Porque na TV parece que é tudo sinônimo, né? Mas é bem diferente, vamos lá. A segurança alimentar, ela é aquela garantia de que as pessoas têm acesso constante a alimentos nutritivos. Isso. E ela se apoia em quatro pilares. E olha, se um só falhar, a casa cai. O primeiro é disponibilidade física. A comida tem que existir. Seja plantada ali ou importada de fora. Mas só ter a comida não serve se não tiver o segundo pilar, né? O acesso. Exato. O acesso é logístico e financeiro. Tem estrada para o caminhão passar. E o principal, o povo tem salário para comprar comida que chega no mercado? Se a inflação engole o poder de compra, não tem acesso. Aí vem o terceiro, que é a utilização. Porque caloria vazia não resolve. Um país onde todo mundo só come o ultraprocessado barato porque a verdura tá caríssima, tá falhando nesse pilar, já que não atende às necessidades sanitárias e nutricionais. Perfeito. E o quarto é a estabilidade. É conseguir manter esses três pilares de pé durante uma crise, seja uma seca ou uma guerra lá do outro lado do mundo. E o Brasil é um ótimo exemplo prático de tudo isso. Como assim? O Brasil saiu do mapa da fome da ONU lá em 2014, né? Teve recortes históricos de muita melhora no acesso e tem uma baita disponibilidade por ser um gigante do agronegócio. Mas a estabilidade balança muito. Como a gente está super inserido no mercado global de commodities, o preço da comida aqui dentro obedece ao dólar e ao mercado de fora. Ah, voltamos para o fertilizante do começo do programa. Exatamente. A agricultura brasileira depende desesperadamente da importação de fertilizantes. Quando o gás sobe na Europa, o fertilizante fica caro e esse custo é passado para o feijão e para a carne aqui na nossa prateleira. Nossa, ou seja, um atrito geopolítico longe daqui ameaça a segurança alimentar de milhões de brasileiros, porque a nossa cadeia não é independente. E aí que entra a urgência da soberania alimentar. A segurança foca em ter a comida na mesa hoje, não importa de onde veio. A soberania é uma reivindicação política de controle da própria produção. É ter a autonomia do começo ao fim. Isso. Controlar as sementes, produzir o próprio fertilizante, ter políticas para garantir o abastecimento interno e não só pensar em exportar. Fazendo uma analogia para o pessoal gravar de vez, segurança alimentar é a gente abrir a nossa geladeira hoje e saber que tem comida ali, mesmo que a gente tenha comprado de um vizinho no mercado global. Agora, soberania alimentar é a gente ser o dono da fazenda, saber plantar e ter a certeza que a gente não vai depender de ninguém para encher a geladeira no ano que vem. Excelente analogia. E essa autonomia vira um escudo no meio desse mundo fragmentado que a gente está vendo. Depender de importação para o prato de comida é o maior risco estratégico que tem. Bom, depois de juntar todas essas peças, eu acho que está na hora da gente sintetizar, porque o tabuleiro mundial ficou bem claro. Você pode deixar umas dicas de ouro para o pessoal arrasar na prova? Com certeza. Anota aí. Dica 1. Ao analisar conflitos mundiais, procure sempre a ficha que está em disputa. Quase sempre é energia ou minérios críticos. Aham. Dica 2. Transição energética não é só sobre abraçar árvore e ecologia. É pura geopolítica. É o poder saindo de quem tem petróleo e indo para quem tem tecnologia e minerais, como a China. E a terceira? Dica 3. Nunca, jamais, confunda a segurança alimentar, que é ter a comida disponível e acessível, com soberania, que é o país mandar na própria produção e não ser refém de fora. Maravilha! E dominar isso muda totalmente o jeito que a gente lê um simples jornal, né? Entender por que que a gasolina ou a carne estão caras. Tudo está interligado. Sem dúvida. Tudo é geopolítica. E para fechar o nosso mergulho de hoje, eu queria deixar uma semente provocativa para todo mundo que está ouvindo e pensar depois. A gente viu que as guerras do século XX foram pelo sangue negro, o petróleo. Hoje é a corrida pelo lítio e baterias. Mas, com a mudança climática secando rios e destruindo terras aráveis, o que vai acontecer quando os recursos para nossa própria sobrevivência biológica virarem os itens mais raros do tabuleiro? É uma pergunta assustadora. Pois é. Será que amanhã as tensões não vão ser sobre controle de bacias hidrográficas? Será que, no fundo, a soberania alimentar não vai se tornar a maior arma de poder e coerção do futuro? Fica a reflexão para a gente continuar explorando. A gente se vê no próximo mergulho.